Opa! Está no ar mais uma vez. Meu brinquedo estupefaciente através da música. Muqueca de Siri. Bárbara Greco. Riso Frouxo. Um beijo pro meu neto Benjamin. Pro meu filho Bernardo. Nada solidão, minha força indefesa, mutilada pelo chão. Como uma flor ferida, fui por quem tanto quis bem. Desde então eu decidi ser feliz sem ter alguém. Aceita minha meia música, desculpa o meu vexame de fazer meia música pra você. Acho que fiz meio amor com você. Aceita meu amor ao meio, meu sonho de sedutor de fazer meio amor com você. Acho que quero ser meio de você. Metade da metade da super felicidade, do meio que provoca o teu prazer. Acho que meio amigo seu é você. Aceita meia amizade, o resto é banalidade. Meio amigos é o que podemos ter. Tududunó. Pra você. Aceita minha meia música, desculpa o meu vexame de fazer meia música pra você. Acho que fiz meio amor com você. Aceita meu amor ao meio, meu sonho de sedutor de fazer meio amor com você. Acho que quero ser meio de você. Metade da metade da super felicidade, do meio que provoca o teu prazer. Acho que meio amigo seu é você. Aceita meia amizade, o resto é banalidade. Meio amigos é o que podemos ter. Música, amor. Música, amor, amizade, felicidade, amizade, felicidade, prazer em conhecer, prazer em conhecer. Rádio Comunitária Campeche, 22 anos, de múltiplas vozes. Este é o meu amigo Carlos Careca, acho. Antes foi Bárbara Greco, Riso Frouxo. Eu sou Muqueca, Conrad, ou Siri. Este é o Muqueca de Siri, Rebelde. Tocando música boa, independente, alternativa, desde 2006. É o meu brinquedo estupefaciente através da música. Alceu Valença, figurinha carimbada, o Anjo de Fogo. E depois outra amiga, Joana Flor, baiana radicada em São Paulo, com a Rita. Aquela que levou o sorriso do Chico. Eu sou como o vento que barca a cidade, você me conhece e não pode me ver. Presente de grego, cavalo de Troia, sou cobra de voz, saci. Eu sou como o vento que barca a cidade, você me conhece e não pode me ver. Presente de grego, cavalo de Troia, sou cobra de voz, saci. Hoje é aniversário do meu amigo Daniel. Olha, eu sou como o vento que varre a cidade, você me conhece e não pode me ver. Presente de grego, cavalo de Troia, sou cobra de voz, saci. Eu sou como o vento que varre a cidade, você me conhece e não pode me ver. Presente de grego, cavalo de Troia, sou cobra de voz, saci. Manjo de fogo, endemoniado, que vai ao cinema, comete pecado, que bebe cerveja e encosta no chão. Manjo caolho que olhou os dois lados, dormiu no presente e sonhou no passado, olhou pro futuro, me disse que não, não. O sorriso dela é meu assunto. Eu junto com ela o que é meu de direito. Arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato. Que papel! Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. A Rita matou nosso amor de vingança. Nem herança deixou. Um tostão porque não tinha não, mas causou perdas e danos. Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus 20 anos, o meu coração. E além de tudo, me deixou mudo o violão. A Rita levou meu sorriso, o sorriso dela meu assunto. Levou junto com ela o que é meu de direito. Arrancou-me

Ele é Sancho Panza Haroldo, me escondi de Sabugosa. Mano Truta, irmão Coragem, conselheiro em verso e prosa. Maculelelé da Cuca, guerreiro Macunaíma, centroavante do terreiro, brasileiro morro acima. Artista, percebe a flor no esterco, ele é psicanalista. Com caixote, balão, pipa, confete, pipoca, baile, Dom Quixote da perifa, o que der na telha vale. Que zumbido além dos mares, canto de sereia, rabo de arraia gira, palmares, capoeira, Matita pereja si, bendita estrela guia, Boitatá, bumba saci, boto curupira. Queca de Siri na Rádio Campeche. Zé Rodrigues. Soy latino americano. Não acordo muito cedo, mas não fico preocupado. Muita gente me censura e acha que eu estou errado. Deus ajuda quem madruga, mas dormir não é pecado. O apressado come cru e eu como mais descansado. Soy latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano. Soy latino-americano e nunca me engano. O caminho pro trabalho é um pouco mais comprido. Eu vou sempre pela praia, que é muito mais divertido. Chego sempre atrasado, mas eu não corro perigo. Quem devia dar o exemplo chega atrasado comigo. Thank you. legal voltar pra casa, mas eu não volto correndo. Quem tem pressa de ir embora, no transporte vai morrendo. E eu que não me apresso nunca, pro meu bar eu vou correndo. Encontro a minha turma toda sentada na mesa, dizendo assim: soy latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano. Soy latino-americano e nunca me engano. Quando eu abro a minha porta, muita gente está jantando. Quando eu ponho a minha mesa, muita gente está deitando. Eu me arrumo e vou pra rua, e na rua vou achando muita gente que trabalha, se divertindo e cantando assim: soy latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano. Soy latino-americano e nunca me engano. Soy latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano. Soy latino-americano e nunca me engano. Buqueca de Siri Reverde, desde 2100. Simone, ao vivo em Bruxelas, em 1973. Eu tinha 2 anos. Ô, Binibal. Bamboleo. Eu levo cantando pra não chorar. Bamboleo, bambolea. A vida eu levo cantando pra não chorar. Todo mundo vive triste, quase sempre reclamando, mas eu que conheço a escrita, deixo tudo e vou girando. Todo mundo vive triste, fala, fala o dia inteiro. Maldito dessa gente é a falta do dinheiro. Bamboleô, bamboleô, bambolea. A vida eu levo cantando pra não chorar. Bamboleô, bambolea. A vida eu levo cantando pra não chorar. Neste mundo de ilusão, vida só consiste no dinheiro e na mulher. Tudo passa nessa vida, nada fica pra semente. Não se matando a tristeza mata a gente. Bamboleô, bamboleô, bamboleia. A vida eu levo cantando pra não chorar. Cantando pra não chorar. Bamboleo, bambolea. A vida eu levo cantando pra não chorar. Bamboleo, bambolea. A vida eu levo cantando pra não chorar. viva o maestro Tom Jobim. Deus e o Diabo na Terra do Sol, interpretado por Cristina Braga e Mário Sevi. Essa é a nossa BG, primeira parte do programa, primeiro quartinho. Bárbara Greco, Riso Frouxo, abriu o programa. Depois, Carlos Careca, um abraço, querido. O nome da música é Acho. Alceu Valença, Anjo de Fogo. Essa música vai pro meu amigo Daniel Bicalho, o Daniel, que faz anos hoje. O antigo programa dele, Vitamina M, que termina o programa hoje. Então segura a onda. Tem Vitamina M no Muqueca de Siri. Depois do Alceu veio Joana Flor, querida amiga, a Rita de Chico Buarque. Essa versão do captada ao vivo. Aí uma trupe com a música Floriô. Clara Delgado, Ana Lu Braga, Camila Rocha, Luísa Biltri, Luísa Prina e Nath Rodrigues. Este é o Muqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta-feira, 7 da noite, no lugar do proselitismo babaca da Voz do Brasil, que quando a rádio está em FM, vai ao ar 9 da noite. Quando estamos só no streaming, não precisa a Voz do Brasil. Web Rádio não tem obrigação de tocar a Voz do Brasil. Tem o app da rádio, esses stories de aplicativos, baixa gratuitamente, procura lá a Rádio Campeche. Também estamos nos agregadores de rádio pela internet, TuneIn, RádiosNet e outros agregadores de rádio, procura lá também no História da Vida. Viva Tom Jobim e viva Glauber Rocha. Eu, Conrad Rose, vulgo Siri, falo pacas. Agora lançamento, Mariane de Castro, com Zeca Pagodinho e a Gaita Fantástica de Rio do Hora. Colheita. Um abraço para as meninas do Fitofonia, que estreia domingo, Sinara e Rosa. A vida é um desafio, fogo cruzado eu sei, no rumo traçado me guio. No meu faro eu confio, na busca do que sonhei. Porta fechada errada, é mais uma missão. A perseverança me ensinou, só conquista o que se sonhou, com fé e determinação. Meu faro eu confio. bucha do que sonhei. Porta fechada é nada, é mais uma lição. A perseverança me ensinou, só conquista o que se sonhou, com fé e determinação. Colheita melhor. Quem tem vontade no coração, quem tem pela vida paixão, terá o seu dia de vencedor, terá sua consagração. Tem que ter coragem pra viver, pra Nelson Rufino compôs essa música. Ai, Tia Surica eu tenho e Quinteto em só branco e preto. Ai, quanta saudade, a lembrança trans. te houvesse retrocesso na idade, eu não teria saudade da minha mocidade. Ah, quantas lágrimas eu tenho derramado só em saber que não posso mais reviver o meu passado. Vamos lá, gente. Valeu, Manassé! Fabiana Coza! Valeu, Clementina! Vamos de samba! Depois, mais um amigo, Douglas Germano, USA. Nossa demora nasceu, Lorum Lerê, abastado de samba. Pescador absurdo de mim, bate monjolo até que procó pra mim. Dia, dia de jamba. Nossa demora nasceu, Lorum Lerê, abastado de samba. O pescador absurdo de mim, bate monjolo até. Oxóssi levanta, que Logum nasceu. Adeus, vou cantar pra Oxalá. Um Ijexá pra Clementina. Nossa demora nasceu, Lorum Lerê, abastado de samba. O pescador absorto de mim, bate monjolo até que procó pra mim. Dia, dia de jamba. Nossa demora nasceu, Lorum Lerê, abastado de samba. Pescador absurdo de mim, bate monjolo até que procó pra mim. Dia, dia de jamba. Se a água é branca, se o baque é meu, valeu, Clementina. Oxóssi levanta, que logo nasceu. Se a água é branca, se o baque é meu, arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e que U. Polides, fino trato na plateia, atroz, o aplauso satisfeito, a vez de quem cala tua voz. Palidez, engomada da cabeça aos pés, o discurso prega sensatez, condenando-te ao revés. Outra vez, holofotes à evolução, teu espanto diz que não é sim o cinismo sem o ar. Na preenche com inglês, rejeitando quem tu és. Avistes, reverência no auditório, a voz aclamarem o bem do freguês, renegando-te ao algoz. André Dias, Zé Cabaleiro. E lá vem ela de novo, chapada. Bomba gira. Xarope. Breaca. Ih, meu Deus do céu. Triste chegar em casa e você não está. Mas triste esperar, esperar, esperar, esperar. Tristeza saber como você vai chegar. Chapada, xarope, fogosa, bebada. Chato ficar na goma sem o teu calor. Mais chato pensar por que é que você se casou. Chatice saber como você vai entrar. Preaca bem louca, bebum, pomba gira. Mais triste esperar, esperar, esperar, esperar. Tristeza saber como você vai chegar. Breaca bem louca, bebum, pomba gira. Chato ficar na goma sem o teu calor. Mais chato pensar por que é que você se casou. Chatice saber como você vai entrar. Breaca bem louca, bebum, pomba gira. A girar. Agonia, o tempo passando e você demorando. Celular só chamando, chamando, chamando e chamando. Desespero pensar onde você estará. Com quem a essa altura madrugada. Alegria em ouvir os seus passos na escada. Taquicardia, chegou minha amada. Alívio ao te ver entrar cambaleando. Me vingo o dia inteiro te cuidando. Alegria em ouvir os seus passos na escada. Taquicardia, chegou minha amada. Alívio ao te ver entrar cambaleando. Me vingo o dia inteiro te cuidando. Me vingo o dia inteiro te cuidando. Da lingote, copo de água, pra afogar a mágoa. Chá de coco, da lingote, copo de água, pra afogar a mágoa. Chá de coco, da lingote, copo de água, pra afogar a mágoa. Chá de coco, da lingote, copo de água, pra afogar a mágoa. Eu tá vendo no copo, eu vai dizer. Babo de saia, perfeitizo, bagunce. Eu tá vendo no copo, eu vai dizer. Babo de saia, perfeitizo, bagunce. Ela cortou pedaço de vestido, papou cabelo de canela, tomou, misturou no seu café, pra ver se Sunce deixava ela. Ensinaram tudo errado, Sunce cada vez gosta mais dela. Tá vendo no copo, eu vai dizer. Cabo de saia, perfeitizo, bagunce. Eu tá vendo no copo, eu vai dizer. Cabo de saia, perfeitizo, bagunce. Escreveu o seu nome no papel, botou na boca de um sapo, cruzou e puseu boca de bicho e soprou ele no mato. Quando ele morrer de fome, Sunce vai para buraco. Tá vendo no copo, eu vai dizer. Cabo de saia, perfeitizo, bagunce. Eu tá vendo no copo, eu vai dizer. Cabo de saia, perfeitizo, bagunce. Compra um bode pra desmanchar feitiço. Traz fita, traz vela pra terreiro. Meio dia vai nessa encruzilhada, vai guiar despacho verdadeiro. Convidou pra uma avenida, em frente o pequeno jornaleiro. Sou filho da feia, oh, eu não bebo nada. A feia tem coça, oh, é encruzilhada. Sou filho da feia, oh, eu não bebo nada. A feia tem coça, oh, é encruzilhada. Num batismo é meu caldo, sempre uma grama e mulher de mutão. Tô sempre coberto dos pés à cabeça. Meio como encosto, cai tudo no chão. Da sua cacimba barato vender. Um banho da rua, tudinho cruzado. A minha horta só tem que chover. Sou filho da feia, oh, eu não pego nada. A feia tem coisa, oh, é encruzilhada. Sou filho da feia, oh, eu não pego nada. A feia tem coisa, oh, é encruzilhada. Que acredito, então deixe de acreditar. A coisa que ela me deu, só ela quem pode tirar. E se não sou vencido, aqui venci real em qualquer lugar. Os olhos de veja de boi mandingueiro, a véia levou pro fundo do mar. Sou filho da véia, oh, eu não bebo nada. A véia tem coisa, oh, é encruzilhada. Sou filho Rio da Feia, oh, eu não pego nada. A ver nem coça, oh, nem cruzilhada. Quem quiser que acredite, então deixe de acreditar. A coisa que ela me deu, só ela quem pode tirar. Se não sou vencido, eu aqui venci, ei, não vem qualquer lugar. Os olhos de veja de boi, mantigueiro, a fé levou pro fundo do mar. Sou filho da feia, oh, eu não pego nada. A feia tem coça, oh, é encruzilhada. Sou filho da feia, oh, eu não pego nada. A feia tem coça, oh, é encruzilhada. Sou filho da feia, oh, eu não pego nada. Amigo Dina, Antônio Carlos e Jocape. Antes foi a voz de Cabo Verde. O seu chameguina, o seu chameguina, o seu chamego tá tirando meu sosseguina. O seu chameguina, o seu chameguina, o seu chamego tá tirando meu sosseguina. Tirando meu sosseguina. A culpa é do chamego, tá? A culpa é de você ainda. A culpa é do chamego, tá? A culpa é de você, né? O seu chameguina, o seu chameguina, o seu chamego tá tirando meu sosseguina. O seu chameguina, o seu chameguina, o seu chamego tá tirando meu sosseguina. Tirando meu sossego, tá? A culpa é do chamego, tá? A culpa é de você, né? Tirando meu sossego, tá? Chamego, tá? A culpa é de você, né? Arroba Moqueca Siri. Depois de um chamego de Iná, só mesmo caindo na Jamaica. Samba Blues, se liga. Segundo quartinho do programa. Mariane de Castro com Zeca Pagodinho, A Gaitinha de Rio do Ouro, música de Nelson Rufino, Colheita. Tia Surica e Quinteto em Branco Preto. De Manassea, Quantas Lágrimas. Fabiana Coza, Valeu Clementina, Douglas Germano e USA. Andréa Dias com Zeca Baleiro, Pomba Gira. Noriel Vilela, Eu Tá Vendo no Copo. Voz de Cabo Verde, Filho da Véia, de Luiz Américo, Santista. Antônio Carlos e Jocafe, Chamego de Iná. E no fundo estamos ouvindo Sam Balanço, Sam Blues. Ei, chamo o Queca de Siri que vai ao ar toda quinta-feira. 19h, diretamente do Eco Estúdio da Rádio Comunitária Campeche, para todos os espectros, galáxias, mundos. We'll Depois fica tudo documentado pelo archive.org, archive.org. Agora com vocês, falando em galáxias, cosmos e tudo mais, Juliano Holanda, diretamente da Lua. Visto seu olho sem telescópio, fumando ópio das academias de ter e ser. No narguilé da lagarta de Alice, nem a dor mais fina, a da endorfina que na lua conseguiria me aborrecer. Enquanto as fábricas cospem mercúrio no mar aberto, faço ranger as folhas amargas do antigo jornal. Uns imbecis pedindo ditadura, mas toda vez que a faca me perfura eu sangro, e aqui na lua isso também é igual. Os transeuntes baixam seus olhares, rezando aos chips dos seus celulares. Aqui na lua até que não me sinto tão mal. Só dou pequenos passos e tropeço em bandeiras fincadas. Ergo castelos gigantes de areia e cartas marcadas. Pagando pato com a mesma moeda, é na vertigem que começa a queda. Aqui na lua dos lobos e loucos, dragões e espadas. Poder te ver, só não sabia que um dia iria tão longe assim. Como eu queria que você viesse, como eu queria que você me visse, daqui da lua até que não pareço tão ruim. Enquanto as máquinas fabricam máquinas que roubam o tempo, já não sei mais se foi por essa estrada que eu vim. Tenho tentado fugir das notícias. Eu tô de corpo e alma em carne viva. Avise em casa que eu tô com saudades de mim. Vou deslizando até virar riacho, pra me livrar de tanta asfixia. A gravidade não me põe pra baixo. Eu te avisei que um dia partiria. Aqui na lua ando com saudades de mim. navegar, que a vida é uma. Ladeira d'água é lavadeira cantando o caminho e lá vai desaguar lá no mar, que a vida é uma. E lá vai lá no mar. Depois de Léo Quintela, Perla, Nube, Passarreira. É a Perla. Yo soy como un cristal bonito Lançamentos. Essa música vai para o casal Janja e Lula. Aponte o seu voto para o amor. Decidez. Otto. E a seguir, Paris Combo Barra Espaço. É a barra de espaço. Ei, chamo que é gatilho. mais beijo na boca e menos arminha. Aponto o amor para cá. Mais feijão, menos fuzil. Mais beijo na boca e menos arminha. Paris Combo. Sous le clavier de nos vies, elle est la touche la plus classe. Rectangulaire et puis oblongue, noire ou blanche. Pas un symbole inscrit, immaculé mais en revanche. Secrète et efficace, c'est elle notre par espace. Ayo, eh, eh, ah. Ayo, eh, ah, ah, ah. Ayo, eh, ah. Ayo, eh, ah, ah, ah. On a la vie, on a le temps d'appuyer sur la par espace. On a l'envie, on a le cran, on appuie sur la par espace. D'enfoncer la touche, la seule et l'efficace, celle de la barre espace. Ayo, eh, eh, ah. Ayo, eh, ah, ah, ah. Ayo, eh, ah. Ayo, eh, ah, ah, ah. On a la vie, on a le temps d'appuyer sur la barre espace. On a l'envie, on a le cran, on appuie sur la barre. Je manque d'espace, ce confinement me dépasse. Je manque d'espace, je ne suis pas à ma place. Je ne vois pas de félicité dans le fait d'être sans fin sollicité. Je manque d'espace, j'ai la mémoire qui s'efface. Je manque d'espace, ce confinement me dépasse. Et petit à petit, on réalise qu'on avance vers la fin du récit. Et que la touche d'importance, c'est elle l'efficace, celle de la barre espace. Opa! Terceiro quartinho do programa. E aqui encerra nossa carrapeta, que A seguir vou entregar para um brother que está de aniversário hoje. Depois eu conto. Ouvimos Juliana Holanda, daqui da Lua, Lele Floresta. Essa música chegou pelo Pepa Presuntinho, querido amigo lá do Rio, Ladeira d'Água. Léo Quintela, uma versão de Meu Sangue Ferve por Você. Perla, uma versão de Nuvem Passageira. Nuvem Passageira. Aí dois lançamentos. Otto, Decidez. Termina com Z mesmo. É, mesmo. E depois Paris Combo, Barre Espace, a barra de espaço em francês. No fundo estamos ouvindo Aquilo Deu Festa, interpretada por Aquilo Deu Nisso. Toda quinta, Moqueca de Siri ocupa a frequência comunitária 98.3 aqui no Campeche, Rádio Comunitária Campeche, 22 anos de múltiplas vozes. Todo domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. Quer trocar uma figurinha conosco? Tem material para enviar? Arroba Moqueca Siri no Instagram, no Facebook, moquecasiri@gmail.com, o correio eletrônico. (48) 99150-5037. Se quiser mandar um zap, facilita as coisas, tá de boa. Agora abram alas para ele, Daniel. Super Special. O americano mais carioca do mundo. De um programa de rádio livre que está em coma induzida. Vitamina M. Parabéns, Daniel. Felicidades. Está no ar, Vitamina M, pelo Moqueca de Siri. Olha, tu tem Moqueca, tem Siri, tem Siri com Moqueca, Moqueca de Siri, e Siri de Moqueca e Moquecas de Siri. Vitamina M. Da bala do revólver, oh, Sofia. Sofia suicidou-se sem deixar recado, oh, Sofia. Ninguém sabe porquê, dizem nos jornais. Sofia suicidou-se, última edição. Rica, moça e bela, porque morreu Sofia assim? Suicidou-se da bala do revólver, oh, Sofia. Sofia suicidou-se sem deixar recado. Deu na internet, em blogs e canais. Ninguém sabe porquê, dizem os jornais. Sofia suicidou-se, última edição. Rica, moça e bela, porque não eu sofri assim? Se tu falas muitas palavras sutis, se gostas de senhas, sussurros, ardis. A lei tem ouvidos pra te delatar nas pedras do teu próprio lar. Se trazes no bolso a contravenção, muambas, baganas e nenhum tostão, a lei te vigia, bandido infeliz. com seus olhos de raios. Se vives nas sombras, frequentas porões, se tramas assaltos ou revoluções, a lei te procura amanhã de manhã com seu faro de Doberman. E se definitivamente a sociedade só te tem desprezo e horror, e mesmo nas galeras és nocivo, és um estorvo, és um tumor, a lei fecha o livro, te pregam na cruz, depois chamam os urubus. E se pensas que burlas as normas penais, insuflas, agitas e gritas demais, a lei logo vai te abraçar, infrator, com seus braços de estivador. Pensas que pensas, estás redondamente enganado. E como já disse o doutor Eiras, vem chegando aí, junto com o delegado, pra te levar. Só vim pois eu não sou mais do que um João. Viu? Não tem nada não. Vitamina. Sofia suicidou-se da bala do revólver. Oh, Sofia. Sofia suicidou-se sem deixar recado. Oh, Sofia. Ninguém sabe por quê. Dizem nos jornais: Sofia suicidou-se, última edição. Rica, moça e bela, porque morreu Sofia assim. Sofia suicidou-se da bala do revólver. Oh, Sofia. Sofia suicidou-se sem deixar recado. Oh, Sofia. Ninguém sabe porquê, dizem os jornais. Sofia suicidou-se, última edição. Rica, moça e bela, porque morreu Sofia assim. Este foi o Moqueca de Siri de hoje. Léo Fázio, Chico Buarque, Marcos Valle e Jossi de Oliveira, cantora curitibana. E Sofia suicidou-se, foi a participação do Itaíma Vitamina M. De Daniel. Valeu, aniversariante do dia.